No homo. I say he's so sweet. I wanna lick the rapper. So I let her lick the rapper. She lick me like a lollipop. She lick me like a lollipop. She lick me like a lollipop. She lick me like a lollipop. Maravilhosa, olha só como ela é. Venenosa, te enfeitiça da cabeça aos pés. Eu tô de cara com esse corpo que é escultural. Bandida que faz loucuras, mas de um jeito normal. Rosto no travesseiro, de joelho arranha o colchão. Falando coisas censuradas lá na televisão. Mas que aqui, à vontade como a gente tá. Não tem por que medir palavras, ela quer gozar. E ela chupa gostoso que só, que só. E ela chupa gostoso que só, que só. E ela chupa gostoso que só, que só. E ela chupa gostoso que só. Let me like a lollipop. She like a lollipop.